Tem toda razão hoje. Eu viajei numa baleia e em um balão. Uma vaca eu vi voar na escuridão. Mesmo? Eu olhei no espelho e um avestruz eu vi. Foi de verdade? Não, foi só um livro que eu li. Um dia fui pra África e vi um pigmeu. Nos três porquinhos, sabe que o quarto era eu? Sorvete para um mágico, onde eu já servi. Se eu estava lá, não, foi só um livro que eu li. O livro faz você voar na imaginação, como um meteoro que vai até Plutão. É! Salvei um carneirinho do terrível lobo mau. Com a cadeira que eu quebrei, fiz uma perna de pau. Um tesouro enterrado, logo descobri. Aventuras pra valer, esperando por você. Há um mundo pra se ver no livro que eu li.